Número 3 na aproximação, 35217. Certo. Número 3, mantendo por hoje, ponto, 35217. Tá 3663, desça para 3000 pés, ajuste na 011. 3000 na 011, tá 3663. Passageiro 2223. TAM 31179, decolado ao 59, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, TAM 31179, decolou na sua escuta. TAM 31179, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída da El. Da El 340, 31179. O pouso do passarete, o seu cruze com proa norte, ingressar no sentido como se fosse uma perna do vento da 10, sentido da base aérea, depois você vai prosseguir na final da 17 direto para baixo, tá ok? Perna do vento da 10, após o cruzamento e vai fazer o circuito da 197 pela direita, é isso? Negativo, você vai cruzar com proa norte no sentido da base aérea de Salvador e depois vai prosseguir direto pro pouso da base, tá ok? Só pra livrar o eixo e já prosseguir o cruzamento direto, tá ok? Ok. Lima Bravão, fatorizado decolagem, pista 17, vento 030 graus 79. Tá bom, obrigado. Mike Juliette, Romeu, cruze o canto, por favor, vento 030 graus 79. Sendo cruzamento, sul pra norte, Romeu. Meia, gol. 434. Tá 3663, inicia redução de velocidade para aproximação. Autorizado final ILS, X repistão a zero, repórter estabilizado. Autorizado ILS, está reduzindo, tá 3663, camarada. Tá 345, pode alinhar. Negativo, aguarde. Oi, Salvador, bom, 434. O 434, prossiga aproximação, informarei pista livre. Decolagem da 197, primeira curva esquerda, restrito no corredor forte até 20 milhas de Salvador para treinamento. Aciona 0126 no transponder, 109.35 ao controle, Índia November Alpha. Acho Romeu, livrou o eixo da 10, vai para a bata, final da bata. Mike Juliette Romeu da presente, autorizado pouso direto da, na bata, vento 060 graus, 89. Autorizado na bata, Romeu. Mará livrando, Bravão. Doutor Salvador, vai passando o CCS, bom dia, passarei dos 2223. Passarei dos 223, ingressa via Alfa Juliette, posição remota. Quando lá atende o sinalizador, bom dia. Alfa Juliette, remota, pouso pista 10, vento 060 graus 89. Autorizado, pouso no 434. Mike Juliette Romeu, informe solo controlado. Informa solo controlado, Romeu. Os corretores, quem negar 1 a 0 1. Tudo quanto os corretores, quem negar 1 a 0. Salvador, bom dia. Xaner 6312, informação Índia. Xaner 6312, acione identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Via Mari, desce ao 050. Controle, vista de Juliette, solicita a transação, vá direto à rotatória. Vitor Índia Juliette, autorizado corredor forte, após Interlagos, reporte na rotatória. Forte, Interlagos, reportar na rotatória. Mike Juliette Romeu, solo da base. Mike Juliette Romeu, solo controlado ao 03, livre frequência, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 1922, pista, informação índia. Voo 1922, acendo a identificação. Via chegada Mari, desce para nível de voo 060. Descendo para 060 na Mari, identificou voo 1922. Segurando o critério, falta com o meu mais tempo. Túlio, Mike é com o Vitor, liberando o critério. Mike é com o Vitor, ciente, frequência livre. Vitor, chamará ele. Cinco, dois, um, sete, sob vetoração, vem na proa de Simbra, aguardando vetoração para apenas do vento radar. Pista, 1-0, está 3663. Voo, 1-434. 434, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, voo, 434. 1-2-2-8, décima 8. 3-3-2-5-2-8, pode ir. Salvador, Salvador, bom dia. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Romeu, Papá Hotel Delta. Bom, seguiu, jogada, mata. Ah, para autorização. Papá Hotel Delta, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380 nível, pronto, cópia. Papá Hotel Delta, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380 nível autorizado, decolagem da 17, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, onde intercepta a rota UP November 857, Porto Seguro, após Porto Seguro, UP Zulu no meio, após conforme o plano. 5067 no transponder, 5067 no transponder, controle em 1 no 9.35, Papá Hotel Delta. Intervenção, tem autorizado conforme 380 da RJ, decola 17 com curva direita, da Euleda até Bidev, após intercepta da November 87. Até Porto Seguro, Abdulu no meio até Grupo, depois Abdulu 14, até Tolkien conforme plano, transponder 5067 e o controle 119. Corrigindo apenas a primeira rota inicial, é a Upper November 857. Upper November 857, a nova não. Correto, confirma o POB? O B está com 0, posso confirmar daqui a 2 minutos? Afirmativo, confirme com a torre. Chamando agora a torre 608-62 de operacionamento táxi, o Papá Hotel Delta. 608-62, muito obrigado. Salvador, bom dia, tá 3663, de Bruna Eco. Voo no 434, minha escuta? Tá, 0 no 1. Para 4 mil pés, ajustado no 0 no 1, 352%. 3663, bom dia, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, tá 3663. Afirmativo, fique atento apenas o Boeing da Gol à sua frente que vai ingressar pro 05, ok? Paciente no tráfego 3663. Agora, possibilidade de voar direto à Duna? R6312, sob vetoração, curva direita pro 045. Pro 045, Oxanair 6312. Olha, olhei pra Bravo Alfa, 18 milhas já em contato com a unidade lá. Bravo Lima, Bravo Alfa, controle ciente, frequência livre. Alfa. solo, 434 só confirmando, é posição fim. Confirme. Nossa, eu ia confirmar a posição voo 135, agora chegou sinalizando, obrigado. Voo. Amaro controle 1935, obrigado por facilitar nossa decolagem, bom dia. 312. Voo 922, desça para o nível de voo 050. 050, voo 922. Controle trip 5345. Trip 5345, contato radar na decolagem. Sobre mantém nível de voo 300, saio da El. Solicita final 200. Sente agora de contração. Mais escuta. Salvador, bom dia. Tá 3304, transfere com a Índia. TAN 3304, sem identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Via Bonf 060, 3304. Salvador, voo 1056. Zero cinco meia, sem identificação. Mantenha duas centenas, descendo para 110. Gol 1056, confirma se tem condições de voar na praia de Amã. Chamativo, direito para o Amã. 056, na praia de Amã, desça para nível de voo 060. Manda essa até o 060, voo 1056. Chanel 6312, nessa prova intercepte o curso do localizador, autorizado final ILS, XC pistola 0, reposto estabilizado. Autorizado ILS, reposto estabilizado, 6312. Voo 1922, após etapa desça para 3.000 pés, ajuste na 011. Para 3.000, com 1.011, voo 1922. TAN 3304, rede autorizado, desça para nível de voo 070. 070, 3304. Gol 1922, inicie redução para 2009. 2009, gol 1922. Localizadora, Chanel 6312. Chanel 6312, chame torre 118, desse ao mesmo. 86, 6312. Gol 1922, desça para 2000 pés, ajuste na 091, autorizado sinal ILS, except sinal 0, repasse estabilizado. Gente, desça para 2000, 1011, autorizado ILS, X-ray, repassará estabilizado, coluna 922. Minha 312? Bom dia, ele mesmo, minha 312, um localizador, estou na 0. 6312, informe 3 pouso baixado e travado, vento 060 graus, 7 nós. Chamará embaixo travado, 6312. 56 vai necessitar de algum apoio de solo, prioridade no pouso? Não, nós estamos com, na verdade, com anti-skid inoperante. Não, não declara emergência. Talvez, em princípio, não necessita nenhum apoio. Sim. Ajuste no 091. 5, passa 1-5-0, aguardando a possibilidade do 200. Psico 345, autorizado nível final 200. Sinal 200, o trip 5345, obrigado. Só para o teu Delta. Ok, então está confirmada com 06 a bordo. Você poderia confirmar a nossa saída da Euleda ou da Euleda? Não, negativo, é da Euleda. Efetua a saída da Euleda, na posição Leda, voa direto posição Bidev. Ok, da Euleda e depois de Leda direto Bidev. Você não está ligando ali com o Bidev, tá bom? Cara. QD Mike, 120 de Simbra, 3000. 120. 1-2, trip 5-2-7. Localizado voo 922. Voo 922, reduz a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 6. Entre a 200, chama torre 102P, voo 922. 5217, inicie redução para 1909, desça para 2000 pés, ajuste na 091. Reduzindo 190 nós, 2000 pés, 5217. Contrário está falando, bom dia, azul 4298. Azul 4298, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via chegada mar e desça para 050, 4298. Gol 9056, desça para 3000 pés, ajuste na 091. 3000 pés, 10191, gol 9056. Via direto, já descida. Vitorino e Juliette, se ajuste aos corredores, desce para 1.500 pés, ajuste na 091. 091, dá pra entrar, autoriza a descer com o Pronosa, tá? Vitorino e Juliette, ingresso no corredor Interlagos na torre da rotatória. Trip 5217 para interceptar o curso do localizador, por via esquerda pro 120, autorizado final ILS, XA pistona 0, reposto estabilizado. Esquerda 120, reportará estabilizado o localizador, trip 5217. Trip 5345, chame centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterne 128 decimal 8. 3325, 288, obrigado, bom dia. Mantenha a posição. 3304, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste na 091. 4000, 1091, via Bonf, tá? 3304. 3. Passaredo 2223, passaredo 2223, autorizado. Quanto Copa Conquista? 260? Pode passar, senhor, escuta. Autorizado Conquista, nível 260, decolagem da 10, primeira curva à direita, pessoal, perfil da saída Gole, Eval, direto Conquista. Oi. 5195 no transponder, 109.35 ao controle, 2223, passareiro. 260, decola do aula 0 com a curva direita, agora leval 5115, é o código 1935, controle 2233. Correto, posição remota, repouso quando pronto, fracionamento push 2223, passarelo. Chamarei, obrigado, 2223. 22, livre pouso, pista 10, vento 050 graus, meia dúzia nossa. Tá livre pouso, gol do 922? Afirma, livre pouso. Entra, livre pouso, gol 922. Meia 3, ano 2, sala 20, direita, ano 2, ano 2. 3 no 2, táxi de Alfa, reporte em Anza, táxi aí Juliette. Alfa vai reportar antes Juliette. A 056, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 1118, decimal 6. Chamar 26, grado é 200. 120, decimal 9. Direito 219, gol 922. Gol 922, entrou. 056, estabilizado no localizador, baixar a travada. Trip 5217, autorizado pouso pista 10, vento 060 graus, 10 nós. Ciente o trip 5217. Gol no 056, prossiga a aproximação e formarei pista livre. Ciente, aguarda livre, gol no 056. Xené 63 e no 2, via Índia 03 no portão. Via Índia, portão 3, 63 e 12. Gol 922, via Juliette, 612 no portão. Via Juliette para o 612, gol 922. O limite é o que, Demike? 1-10 de Simbra. Esquerda 205, limite é o que, Demike? 1-10 de Simbra, tá 3304. Consegue a descida para 4 mil? Afirmativo. 4 mil. Papa Romeu, Mike, é convidado para o seguinte. Então, Rio, Papa, o seu Leão está no lugar da marca para o estacionamento. Livre acionamento para início de táxi. 10 via litoral, reporte no parque de Pituaçu. Direito no 219. Direita 1219, trip 5217. Solo trip 5217. Amigos, só aguarde mais o a próxima aeronave passar que eu já liberto, ok? Porque tinha uma sequência grande pra pouso na 10. Vou no 056, autorizado pouso pista 10, vento 070 graus, 7 nós. Livre pouso no 056. 7, livre pouso na 10, vou no 056. 312, aqui em frente à posição 3, aguardando na posição a sinalização pra entrada no gate, ok? Gente, é o Xené 6312, modulando, informando que não tem sinalização. É isso aí, estamos em frente ao gate 3, porém sem o sinalizador aí de parada. Gente. De November Alpha, apenas atenta à esteira de turbulência do Boeing, está autorizada a decolagem pista 17, vento 040 graus, 619. 2.000 pés, 1012 agora, 3304. É 2312 da Xené, em freio já sente. Oi, obrigado. Azul 4298, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, 1012, azul 4298. Segundo meia sala 25, direita no 2109. Direita 209, grado, ó. Sala Salvador, muito bom dia, Gol 1056. 1056, livrou, chamou, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3. Quando no pátio 3, atende sinalizador 1056. Alfa, Kilo para o pátio 3, lá atento com sinalizador Gol 1056. Posso interceptar, se a senhora quiser. Tá 3304 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 135, autorizado final ILS, XA, pistona 0, repórter estabilizado. Autorizado estabilizado, esquerda 135. Qual pegou? 1435. É o ponto de espera, não tem. A proa do Parque de Pituaçu. Proa do Parque de Pituaçu é o Lima Bravo. Índia November Alpha, decolado aos 27, condições de curvar esquerda e cruzar de imediato o campo? Afirmativo, curvar na esquerda e cruzar de imediato o campo, Índia November Alpha. Afirmativo, curva esquerda, cruza de imediato o campo na proa de buraquinho. Cruzar de imediato o campo, após curva direita, proa de buraquinho, Índia November Alpha. Reporte na rotatória. Dia Júlio, reporta na rotatória. Desça para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.000, 1012, 4.298. O Delta está pronto? Não. Está autorizado a decolagem, o vento 050 graus com 8, 9. Apenas para informação, estou com o tráfego cruzando o campo no momento, não interfere com a decolagem. Cruzou o campo, tirando o grau, agora curva direita, pro de buraquinha. Índia November Alpha, afirmativo, na proa de buraquinha, aguardando a transferência. De buraquinha, aguardando a transferência, November Alpha. 298. 5, Gol 1435. Previsão de Ilhéus, 220, decolada 110, primeira curva à direita, na saída da Eolida, após Lida direto Ilhéus. Controle 1935, transponder 5121. Protegimento correto, reporte quando pronto para acionamento, push o Gol 1435. Chamará, Gol 1435. Oi, bom dia, tá 3304, passou estando baixo travado. São 3304, autorizado pouso pista 10, vento 050 graus, 5 nós, apenas para informação de tráfego, tem um tráfego que decolou agora nesse momento da 17, não interfere com o seu pouso, ok? Apenas